2001, uma odisseia no espaço, é um filme de Stanley Kubrick que é um dos melhores filmes de todos os tempos. Isto é um facto indiscutível, é uma coisa que nem vale a pena vocês sequer tentarem contradizer. Esteja num top 100, num top 50, num top 10, num top 5, este filme tem sempre que lá estar. E é também um dos mais incompreendidos da história do cinema. Qualquer aspirante a cinéfilo, qualquer puto que se queira dedicar às artes do cinema, acha que tem que o ver, que é perfeitamente incontornável ter que ver o 2001. Mas rapidamente esta sensação de exploração passa ao desencanto e à decepção. No entanto, quer se goste ou se deteste, quer se compreenda ou não se compreenda, o filme fica a martelar o cérebro, é ali um latejar omnipresente que nunca mais nos largará como aquela luz vermelha dual. Então, mas que raio de filme é este? O que é que este filme nos quer dizer? Será que este filme poderá melhorar a minha vida sexual? Então vamos passar à desmistificação deste clássico dos clássicos, e o escusado será mesmo dizer spoiler alert. Ora, para quem vive o cinema pelos standards do cinema descartável, pela estética do blockbuster, 2001 é um filme muito difícil de engolir. Não é um filme imediato, não tem uma montagem epiléptica, não tem explosões, não tem batalhas espaciais, não tem extraterrestres reptídeos. Tem, e de sobra, não é? Filosofia e um olhar sobre a humanidade, que não é propriamente aquela dieta imediatista que procuramos quando queremos uma coisa leve. Eu já passei várias fases com o 2001. Quando eu era um teenager, passou na RTP2 e eu vi, porque havia uma miúda de quem eu gostava que me disse: tens que ver este filme. E eu lá vi. Epá, detestei, mas disse-lhe que gostei. Ela tentou falar deste assunto e eu desviei para canto. Epá, mas entretanto, mais tarde, senti-me culpado e voltei a ver, e o filme entranhou-se no meu ADN. E mesmo sendo a obra de Kubrick uma genialidade pegada, esta é a sua magnum opus. Mas na realidade existem dois 2001s que se completam. Existe o filme, não é? O guião, escrito por Stanley Kubrick, e existe um livro escrito em parceria com Stanley Kubrick e com o grande mestre da ficção científica, o Arthur C. Clarke. Eles reescreveram em simultâneo, os dois, em parceria, e apesar do Kubrick ter rejeitado a coautoria do livro, o certo é que ele foi escrito pelos dois ao mesmo tempo que o guião era escrito, e o filme foi feito. São dois ângulos do mesmo assunto. O livro e o filme são duas visões sobre o mesmo tema. São uma espécie de irmãos gêmeos com personalidades diferentes. Mas enquanto o filme Kubrick se estica por opções estéticas, simbolismos, narrativas não convencionais, experimentalismos, iconografia dá como pau e talvez algum LSD, porque era o tempo dele, e criou a chamada subjetividade artística, o livro, por sua parte, foi feito por Arthur C. Clarke, que é um homem de clareza e rigor científicos. Então ele não deixou que nenhum espectador pudesse ficar pendurado neste vazio interpretativo. E é com base nesta combinação do livro e do filme que nós temos que perceber o 2001. É um bocado batota, eu sei, mas olhando para o livro, vocês compreendem claramente como água, porque ele tira toda a subjetividade, tira aquela camadazinha de gordura opaca, supérflua, não é? Do ponto de vista narrativo, para nos dizer claramente, ao estilo de Arthur C. Clarke, vocês de certeza que já ouviram alguma coisa dele, este homem escreveu dezenas, centenas de livros, e ele até tem esta crítica que lhe é feita frequentemente, que ele explica demais, não é? Não deixa ficar nenhum mistério. 2001 não é apenas um filme de ficção científica acerca de uma viagem espacial. Este filme conta-nos a história da humanidade desde o seu início até ao final dos tempos, que será próximo. O final tal como o conhecemos. Não se trata necessariamente da destruição da raça humana, mas é o próximo passo evolutivo para um patamar superior de consciência na existência humana, que é representado pelo feto no final do filme, que é o feto rotativo, que é o estado ainda concepcional do próximo humano. Sendo assim, vamos dividir o filme em quatro partes, três partes, sendo que a última tem a linha A e a linha B. A primeira parte, que é a parte dos macacos, é a chamada Aurora da Humanidade. É passada há 5 milhões de anos, mais ano menos ano, e mostra-nos uma tribo de proto-humanos no seu estado mais primitivo. Passam uns trogloditas a morrer de fome, vítimas de todos os predadores, não têm consciência de si próprios, estão num estado civilizacional um nadinho acima dos outros animais, o tempo de Deus é preenchido a sobreviver, até que um dia aparece um monolito negro no meio da sua comunidade e este monolito, de tempos a tempos, entra em contacto com a tribo, testando-os, modificando-os, fazendo uma seleção para o próximo passo evolutivo. Até que um dia o chefe desta tribo percebe que pode usar o osso como ferramenta, naquela mítica cena que o gajo atira o osso ao ar e depois se funde com a estação espacial. De repente ele percebe que pode matar animais para comer com alguma facilidade, percebe que pode ter algum tempo livre para outras atividades além da sobrevivência, conquistam o seu meio ambiente e tornam-se o predador por excelência do planeta. Matam o chefe da tribo rival e celebram com o osso no ar. Corta para a parte 2. Parte 2. Viagem do Dr. Floyd à Lua. Um super especialista em assuntos astronómicos enviado à Lua, o tal Dr. Floyd. A razão da sua visita prende-se com um artefacto encontrado no Mar de Tranquilidade. É um monolito, um objeto com a proporção de 1 para 4 para 9, que são os quadrados dos primeiros números inteiros. É um artefacto de origem artificial. Percebe-se claramente que aquilo não é natural, que foi lá colocado por alguém há 5 milhões de anos. E percebe-se pela primeira vez na história da humanidade que não estamos sozinhos, alguém fez qualquer coisa. Ou pelo menos já existiu uma raça. Nestes 5 milhões de anos muita coisa aconteceu. Quando é desenterrado, este monolito emite uns estranhos sons eletrónicos agudos e é detectado um feixe eletromagnético que parte da nossa Lua em direção a Júpiter. Então, na parte 3, vamos chamar-lhe a parte 3 já, é a viagem da Discovery, que é a nave espacial, que vai ver numa expedição científica ao planeta Júpiter, à procura de onde é que foi o tal feixe. A meio caminho, o computador que controla a nave, o infame Halo 9000, começa a ter um comportamento bizarro, começa a discordar de tudo o que dizem, começa a conspirar contra os tripulantes, até os tentar matar a todos. No entanto, sobrevive apenas um tripulante, que é o Dave Bowman, não sei se lembram, que consegue desativar o Halo naquela cena pungente, que já faz parte da cultura popular, em que ele diz: "Just what you think that you are doing, Dave." E depois canta aquela canção muito triste, "Easy," por aí fora. Entretanto, o computador morre, ou equivalente, não é? À morte eletrónica, e a viagem segue o seu caminho com uma nova missão que inicialmente foi mantida em segredo, que é contactar um monolito numa das luas de Júpiter, que poderá ter as respostas aos mistérios deste monolito e possivelmente outros monolitos, porque começas a perceber que existe talvez aqui comunicação entre monolitos. Na parte 3B, que é "Oh my God, it's full of stars", o tal Dave Bowman, que é o único sobrevivente, dirige-se num pod de manutenção ao monolito que está em Júpiter, que é o tal monolito que recebe aquela indicação do monolito da Lua e possivelmente aquele no início também da Terra. Percebe que é uma estrutura gigantesca, com as mesmas proporções do monolito da Lua, apesar de gigantesco, e parece ser absorvido pela entidade, ou seja, quando o Bowman se aproxima do monolito, aquilo absorve-o lá dentro. Ele ainda consegue dizer as últimas palavras que chegam à Terra, que é "Oh my God, it's full of stars." E a partir daí entra no monolito, que o monolito então revela ser um portal para outros portais iguais, que estão espalhados pela galáxia, talvez pelo universo. E então ele atravessa as mais incríveis estruturas celestiais até chegar a um grande planeta, que é uma estação espacial, onde várias raças já passaram, como a raça humana está a passar. Ou seja, isto é um ritual de iniciação para que os humanos possam também fazer parte de todas as civilizações do universo. Uma coisa que fica aqui implícita é que, de facto, muitas vezes as civilizações não se cruzam, não é? Porque quando uma civilização vai, já a outra foi extinguida. No final da viagem encontram-se num quarto de hotel, que é igual a um quarto de hotel na Terra. E porquê? Porque o quarto foi desenhado pela entidade que está lá no do outro lado do universo, através da informação que ele recebe com base nas ondas artesianas recebidas da Terra, sobre a forma de emissões de TV. Ou seja, eles apanham aquelas imagens, não é? Das séries, dos filmes, das telenovelas mexicanas e combinam aquilo tudo naquilo que eles acham ser o quarto perfeito, o ambiente onde o humano se sente à vontade. É onde ele então irá passar a última noite antes de se transformar no primeiro ser humano a evoluir para um estado superior de humanidade e consciência. Pronto, e é isto. É isto que é o 2001. Depois, no fim, então, ainda tem a cena do feto a rodar, que significa o quê? Que é que no dia a seguir, à cena do hotel, ele então está na fase primordial da nova forma da humanidade. Irá ser o primeiro desta tal nova humanidade que irá conquistar o universo. Resta saber, se quiserem, eu também posso fazer um ensaiozito acerca disto, é porque é que o Al enlouqueceu. Enlouqueceu, entre aspas, porque de facto ele não enlouqueceu, aquilo tem alguma lógica. E o que é o monolito? Bem, fiquem com este secão de morte. Alguma dúvida, fiquem com ela, porque eu não estou a receber comentários nem contactos. Tenho a minha própria agenda errática e caótica.